disse que tem amor escondido. Padeço eu por amor de uma donzela. Uma saudade se encaloca no meu peito quando lembro da feição do rosto dela. O tocador, o facaxi, toca o bombo. Agora mesmo avistei sina de guerra. Me lembro da minha terra. Mas quando eu ouço a corneta tocar, meus olhos chegam a chorar. Me lembro da minha terra. Oh, minha gente, oh, pessoa de princesa, por que não conta essa história bem contada? Oh, minha gente, oh, pessoa de princesa, por que não conta essa história bem contada? Antes do Camposô, não pôde tomar chegada. O avião que o nosso rei mandou, antes do Camposô, não pôde tomar chegada.